Panorama Agrícola para 4 de dezembro de 2013, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte. Hoje é quarta-feira de lua nova, 4 de dezembro de 2013, e nós estamos abrindo para você o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier, e o ditado de hoje é: falar é fácil, fazer é que é difícil. No Panorama Agrícola desta quarta-feira, você confere uma dica sobre hortaliças. Na entrevista, parques aquícolas avançam aqui em Santa Catarina. E no noticiário, Sidasc ganha unidade móvel para fiscalização no Vale do Itajaí, norte do estado. E o Desk de Lages e EPAGRE de Caçador pesquisam técnicas de manejo pós-colheita para maçã e a pera. Ligue 4836655359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Hortaliça é que nem dinheiro, não se joga fora. Como são produtos muito perecíveis, é preciso saber como armazenar as hortaliças para reduzir perdas em casa e evitar assim o desperdício. O adequado acondicionamento é essencial para a preservação da qualidade nutricional e também para o sabor das hortaliças. A dica é da Embrapa. Aquanegócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. No programa de hoje, na entrevista, nós conversamos sobre regras para o controle de atividades produtivas, no caso da maricultura, com os seus parques aquícolas aqui em Santa Catarina. Falamos sobre o licenciamento do setor da aquicultura no estado, que é feito pela FATMA, Fundação de Meio Ambiente. E a entrevista é com Davi Vieira da Rosa Fernandes. Olha, que entraram na Fundação do Meio Ambiente para licenciamento foram 25 parques aquícolas. Dos 25, 22 foram licenciados, sendo que três ainda estão dentro do município, mas que já estão passados para a FATMA, que a FATMA vai dar continuidade. Então nós pretendemos até o final do ano estar com os 25 parques licenciados. A maioria no sul da ilha. Não, a maioria, nós fizemos todo o licenciamento do estado todo, né? A maior concentração está aqui no sul da ilha, que, né, que pega Enseada de Brito e Ribeirão. Mas nós temos grandes áreas também para o norte. E esses três parques que faltam, o licenciamento ambiental estão localizados aonde? São exatamente o de São José, o de Itapema e tem um de Itapuá, que está uma questão para ser resolvida, mas é uma questão mais de políticas públicas, que o Ministério da Pesca e Aquicultura que vai ajeitar isso. E no caso de São José e Itapema, o que falta? São José e Itapema, porque assim, ó, eles iam fazer o licenciamento ambiental, porque eles têm um convênio com a Fundação do Meio Ambiente para fazer o licenciamento ambiental no município. Só que eles declinaram, alegando que não tinham condições técnicas de fazer o licenciamento, então eles passaram para a FATMA e a FATMA já vai licenciar. Eu acredito que até o final do mês já deve estar tudo pronto. Por que, Davi, o licenciamento é necessário? Olha, todo o controle de uma atividade produtiva, ele tem que ter uma série de regramentos, né? E como é uma questão até de uma legislação federal, que é repassada aos estados, então compete à FATMA essa regularização dessas áreas. E ela, a importância dela é justamente para que a gente tenha padrões de produção que sejam seguidos à risca, porque se deixar muito à vontade, existe uma questão que o ser humano tem um problema muito sério, que é ficar divagando, né, para um lado e para o outro, aquele negócio todo. Então, o licenciamento ambiental nada é mais nada menos que criar as regras específicas para que todo mundo possa ter o maior tipo ou melhor diversidade ou melhor qualidade de licença de produção na atividade de cada um, né? Pode-se dizer então que esses parques, uma vez licenciados, vão cultivar ostras e mariscos de uma maneira ambientalmente correta? Ah, com certeza. Até porque assim, ó, esse regramento ele vem facilitar a disposição das áreas, ele vai disponibilizar o acesso a essas áreas, tanto para o usuário como para aquele não usuário. Então ele vai, esse regramento ele facilita e além de melhorar a qualidade do produto. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola, entrevista com Davi Vieira da Rosa Fernandes, responsável pelo licenciamento de parques aquícolas da Fátima aqui no estado de Santa Catarina. Outra novidade sobre esse assunto é que o Ministério da Pesca e Aquicultura está cedendo outras 39 áreas sob domínio da União para aquicultores familiares aqui no estado de Santa Catarina. Essas áreas aquícolas estão localizadas nos parques aquícolas de Biguaçu, Bombinhas, Penha, Porto Belo, Palhoça e São Francisco do Sul. Juntas, somam 90 hectares, onde serão produzidas mais de 5 mil toneladas anuais de ostras e mariscos. É hora das notícias. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, aprovou um projeto do curso de agronomia da UDESC de Lages, do Centro de Ciências Agroveterinárias, no valor de R$ 120 mil, para desenvolver técnicas de manejo pós-colheita a serem utilizadas na preservação da qualidade e na redução de perdas de maçãs e peras, que são produzidas em São Joaquim, em Fraiburgo e também em Vacaria, no Rio Grande do Sul. O projeto é coordenado pelo professor Cassandro Amarante, que integra o grupo de pesquisa da UDESC do CNPq, junto com o professor Cristiano Steffens e o agrônomo Luiz Carlos Agenta, que é da Estação Experimental da IPAGRE de Caçador, e mais 35 alunos de pós-graduação e de graduação da UDESC de Lages. O maior gargalo atual na produção de maçãs e pera é o armazenamento pós-colheita. Existem muitas perdas e esse projeto da UDESC, que tem o apoio também da IPAGRE, vai propor técnicas para corrigir essa deficiência. O projeto aprovado pelo CNPq tem 3 anos para ser aplicado. O governo do estado, por meio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC, entregou uma unidade móvel de fiscalização que vai atender as administrações regionais da SIDASC de Blumenau, Rio do Sul, Itajaí e Joinville. Esse veículo vai propiciar um incremento significativo nas ações de defesa sanitária animal e vegetal da SIDASC, visto que tem estrutura e de suporte independente para todas as necessidades técnicas. Dispõe de aparelhagem moderna, como sistema de sinalização acústica e visual, faróis de área e de busca, GPS, um escritório completo com impressora, TV e geração própria de energia elétrica. Todo esse aparato, essa unidade móvel de fiscalização da SIDASC, vai estar à disposição, então, de administrações regionais, 4 delas: Blumenau, Rio do Sul, Itajaí e Joinville, totalizando 73 municípios. O objetivo da ação é aprimorar a fiscalização nas áreas animal e vegetal e de produtos de origem animal, e também a fiscalização do trânsito desses produtos, fiscalização em propriedades, em eventos agropecuários e também em estabelecimentos agroindustriais. Técnicos do Programa SE Rural e da Fundação de Meio Ambiente, a Fátima, estão no México, onde foram trocar experiências em gestão territorial e conservação de recursos naturais. No México, os catarinenses estão conhecendo projetos que envolvem os corredores ecológicos, uma das metas do SE Rural aqui em Santa Catarina, o que envolve o uso de recursos naturais de maneira sustentável e também um programa de pagamentos por serviços ambientais para o agricultor. Nesta sexta-feira acontece em Palmitos a inauguração da nova fábrica de rações e concentrados da Cooper A1. A fábrica tem capacidade de produção de 30 toneladas por hora de ração, o que vai lhe conferir uma produção mensal de 15 mil toneladas. A fábrica em Palmitos abriga equipamentos de alta tecnologia para a fabricação de produtos de nutrição animal. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.